Ergo meu olhar para o céu, te vejo a Deus de amor. Pai Santo, ergo meu olhar para o céu, te vejo a Deus. Olho para o mar, te vejo tão grande, ó meu Deus. Olho para a cruz, te vejo, amor. Pai Santo, minha vida entrego a ti.